Deixei de lado a uma rosé pra te amar como você é. Ainda que o mundo vomite em mim, mantenho limpa minha fé. Estado firma corrente pra dividir de onde a gente vem. Já tô sem força e eu vim pra ser o mal, mas luto pelo bem. Uma corrida sem fim, aqui ilusão leva animais no rótulo. Você acha que tá vivo? Não, estamos todos mortos. A vida te fez ser um só, mas as pessoas vão te dividir. Viemos do pó, entenderam o errado e levam o pó dentro do nariz. O mundo conhece meus medos, mas nunca viro que me fortalece. Já tô careca e vou pro napalm, porque esse mundo é só estresse. Trabalho, trabalho, e eu tô fazendo por todos que amo. Deus conhece todos os meus pecados e eu os dele, por isso eu não reclamo. Vidas estão em jogo, vejo martelo errando os pregos. Nada faz sentido, esculpi a paz aqui, não sou Donatello. Antes de sair de casa, minha avó me disse: o mundo te ama, é você que se faz de cego. Meu castigo é ser imortal e ver todos que eu amo morrer antes do final. Tô preso aqui há uns anos, correndo igual Sonic. Branquei isso aqui, não perder meu ki. Às vezes você tem que chorar um dia inteiro pra ter um minuto pra sorrir. Traga a visão que você precisa pra ver que tá tudo errado. Hoje tá tudo ferrado, vida segue sem olhar pro lado. Seus sonhos conhecem seus medos e vão te atrapalhar. Deixe suas asas encostadas, cê não precisa delas pra voar. Agradeço a minha mulher pela força que ela me deu, e foi por ela aquela flecha no seu portão, meu Deus. Eu vim buscar a divindade, a paz que você escondeu. Minhas filhas merecem o melhor de mim e o pai que você nunca me concedeu. Eu cantei pra você, além do papel, coração de mãe tem que ser um lar e não quartel. Somos soldados em busca de guerras sem resultados, joga armas na mão de quem já perdeu tudo. Tá tudo errado, país não dá educação, era da elite burra que vela os meus irmãos e resolvem problemas com surra. Conheço bem a lei, não é porque eu sou de Libra, porque de onde eu vim nascer sem pai te livrar. Essa é a vida que muitos levam e não tem como mudar. Morremos antes de poder acordar, fizeram motivos pra atirar, mas esse disparo nunca foi pra te matar, não. E essa é a vida que muitos levam e não tem como mudar. Morremos antes de poder acordar, fizeram motivos pra atirar, mas esse disparo nunca foi pra te matar, não.